Estamos chegando com mais um episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini. E há um ano atrás eu tinha muito preconceito com quem jogava Pokémon GO. E você hoje joga. É, hoje em dia eu jogo. Bom, aqui é o Jun. E eu tô jogando Pokémon GO quase desde a época do lançamento e até agora não consegui um Lapras. E aí, galera, aqui é o Akira. E confesso que eu já usei hack uma vez no Pokémon. Só que aí eu mudei de vida e nunca mais usei, cara. E olha lá, não quis saber disso aí não. Vou te bater, velho. Mano, que jogo que ele não usa hack, né, velho? É verdade, verdade. Mas tudo aí, eu vou te bater, cara. Bom, é isso aí, galera. Nesse episódio a gente vai falar sobre o Pokémon GO, joguinho aí pra celular, né, que fez bastante sucesso na época do lançamento, mas hoje em dia, muita gente aí parece que abandonou o jogo. Vamos aí descobrir o que que aconteceu, qual foi as razões pra decadência aí do Pokémon GO, beleza? É isso aí, bora pro programa. Bom, Pokémon GO, né, ele foi lançado em julho de 2016, então já temos mais de um ano aí do lançamento e eu lembro que na época ele foi uma febre instantânea, né, foi um sucesso do caramba, na internet não se falava de outra coisa. Pokémon, tipo, muita gente que nem conhecia, nem curtia Pokémon, baixou o jogo, né, ele tinha um conceito muito interessante, né, de você jogar, usar localização e realidade aumentada, né, o jogo, então foi realmente um conceito bem bacana e, cara, onde você ia, né, era febre, tinha alguém jogando Pokémon, né, então tudo, que até os estabelecimentos assim, pro Uber, estação de trem. Tinha que colocar cartaz, assim, né? Pra quem jogar Pokémon tomar cuidado. Tamanho, proporção que tomou o negócio, né? Tipo, direto se abria a site de notícia, tinha nego que tinha sofrido acidente jogando Pokémon, nego que foi assaltado jogando Pokémon. Que caiu no lago, que foi atropelado. Propriedade privada também. Então, é. Aí, tipo, muita gente começou a jogar e falou, caraca, tanto, né, que na época ali a Nintendo não tinha lançado o Nintendo Switch, muita gente falou, caraca, essa aqui foi a salvação da Nintendo. Foi a grande sacada dela nos últimos anos. Só que aí, né, de repente, um ano depois aqui, cá estamos e não se vê mais ninguém falando, assim, tanto de Pokémon quanto se falava antes. Né, a impressão que eu tenho é que só ficou realmente quem é fã do jogo, quem é fã da série jogando. Toda aquela galera que vai no momento, assim, no calor da onda, acabou abandonando. Não exatamente, eu conheço muita gente que é viciada em Pokémon, tipo, anime, ou os jogos da Game Boy em si. Mas eles acabaram desistindo de jogar Pokémon GO porque muitos amigos pararam de jogar também. Aí todo mundo parou junto, aí jogar sozinho é chato. E a Niantic que também não lançava os negócios legais, tipo evento, ou o jogo tava muito bugado e etc. E aí também eu ouço muito dizerem que é enjoativo, né, se você ficar sempre fazendo a mesma coisa. É. Mas se você parar pra ver, se você jogar no Game Boy é a mesma coisa, você vai ter que ir de cidade em cidade, lutando com os carinhas e tal, tal, tal. É que lutando pelo menos, né? Mas essa aqui também luta, se você for começar a ir pros estádios, derrubar os estádios, você luta, cara. Eu demorei muito pra começar a jogar. Era um dos questionamentos que eu tinha mesmo, que o jogo realmente parecia ser bem enjoativo, porque você pegava os pokémons lá e tipo, caraca, e depois? Você não tinha muito o que fazer. Aí depois eles realmente, agora que eles estão adicionando as outras coisas, né? Podia pegar estágio desde o começo já ou não? Desde o começo. Só que no começo foi uma desgraça, porque muita gente que tava querendo jogar, jogava aquele com hack, né? Então o que acontece? Eles ficavam voando por vários lugares, já tinha um pokémon forte, já tava level alto. Aí assim que lançou o jogo aqui no Brasil, já tinha gente no estádio level, tipo, level 25, tá ligado? E você fala, tipo, caramba, velho, tô level 1 aqui, os caras já tem estádio level 25. Aí o pessoal começou a banir, porque os caras já estavam jogando há muito tempo, e não podia porque não tava no Brasil ainda, e tal, tal. Mas mesmo assim, você ainda vê muita gente usando o hack pra derrubar estádio, pra ficar pegando Pokéstop, Pokémon, etc. Meio complicado essas coisas. Assim que lançou, né, cara, você ia pra shopping ali, tipo, era cheio de gente jogando, ia em parque, era muita gente jogando, praças, assim, hoje em dia é bem menor o número de pessoas, né, tá bem concentrado mesmo e não dá pra, acho que, apontar um fator, né, não sei, é que você, é difícil você realmente manter as pessoas presas, entre aspas, assim, ao jogo por muito tempo mesmo, né, mas acho que era a ideia, né, não era pra ser um jogo que todo mundo conseguisse todos os pokémons rapidão e, beleza, não tem mais nada pra fazer agora. Tinha que ser difícil, tem que ter a dificuldade, né? É verdade. Tanto é, né, que tem muito Pokémon aí que a gente não tá nem perto de pegar, né, que é bem difícil de achar, mas muita gente acaba desanimando mesmo, né, tipo, caraca, eu nunca vou achar essa parada, fica assim mesmo, ou apela pro hack, né, não, vamos conseguir na marra aqui, através de hack, começa a transportar aí pelo Brasil todo e até pelo mundo, né, eu lembro de vendo assim nos fóruns aí pela internet, nego indo pra Austrália, indo pra Europa pegar Pokémon aí. E o que que isso olhando pra mim, Gil? É, porque falando hack é só lembrar de você e do Saturno, cara. Eu usei por 10 segundos e desisti, cara, porque eu achei muito chato. Não, cara, eu acho que é legal você juntar com seus amigos, sair pra pegar estádio, pegar Pokémon, sair debaixo do sol, suar. Tá e bom, tipo, pô. Sei lá, mano. É, então. é você se sentir realmente um treinador Pokémon, tá ligado? Você vai sair, opa, vou lá pegar uns Pokémon e tal, no caminho, legal, ó. Então, eu botei esse hack aí, eu fiquei pensando, mano, eu jogo Pokémon desde o do azul, do amarelo, do vermelho ainda. O que não impedia de você usar hack também, né? É, só que aí eu fiquei, não, eu não usava esse no Game Boy. É, mas e no computador emulador? Não, mas então, eu finalizei tudo primeiro pra depois usar hack, pô. Mas enfim, voltando ao assunto. Eu desisti porque, mano, eu jogava desde os primeiros aí. Então eu falei, ah, não, vou ser honesto com esse jogo, velho. Aí eu... Pensa no milagre. É. Graças a você também, né? É, porque eu também ficava forçando. Não, vai jogar sem hack. É verdade. É porque o hack, né, no geral, ele tira graça de qualquer jogo, né? Por isso que eu não entendo muito quem usa hack. Porque, ah, ele deixa o jogo sem graça, cara. A partir do momento que você se torna um cara invulnerável ali, tem tudo aberto pra você, mano, qual que é a graça? Verdade. Acho que só você no GTA, pode sair, né, voando por aí, é, fazer tudo o que você quiser, pegar Pokémon que só tem áreas específicas. Tipo, porra, cadê a graça de jogar, né, mano? É, e justamente nesse Pokémon GO, né, que o objetivo do jogo é fazer você andar ali, né, sair pra interagir com outras pessoas e tal. E perdoa, você fica lá sentado na tua casa andando aí, andando entre aspas, acho que perde muita graça. O cara não vai conseguir jogar por muito tempo, assim. Acho que esse é o fator que fez muita gente parar também. Não só esse, né, porque tem muita gente aí, no caso, né, que parou pelo fato de ser enjoativo. Ah, vou ficar só pegando os Pokémonzinho, fazendo nada, demora muito pra evoluir. Cara, vou te falar a verdade, até se ele chegar no level 28, não é difícil evoluir, né? Não é difícil, é muito fácil. Aí você pega level 28, aí você vai ver que é dificuldade. Porque, nossa... Eu te acompanhei nessa caminhada aí. Nossa, demais, cara, muito ruim. Eu jogava todo dia, cara, pra upar. Todo dia. Eu te acompanho todo dia também, no calor. Exatamente. Então... Agora, temos o Vinícius também pra acompanhar. Agora o Vinícius vai jogar um pouco com a gente também, né? Que ele tinha um preconceito enorme contra Pokémon. Um monte de nerdão andando na rua jogando Pokémon e ele não queria fazer parte desse grupo. Exato, cara, porque, tipo, a maioria das pessoas que me conheciam ali na época, na faculdade ali ou no trabalho, eles me perguntavam a primeira coisa: ei, tá jogando Pokémon? Porque as pessoas julgam por eu ser nerdão, eu jogava o Pokémon e eu não queria dar o braço torcer. É um cara que aprende a ser nerd e não quer ser nerd. Exato, eu não queria dar o braço torcer pro estereótipo. Aí, mas eu realmente achava o jogo bem, sei lá, enjoativo. Achei que eu ia enjoar, que não ia ter muito desafio, assim. E porque também que eu fui um grande fã de Pokémon, assim. Tanto que nem eu falo pra vocês até hoje, velho. Meu objetivo é só pegar todos os Pokémons que eu vi na TV ali. Porque eu nunca fui grande fã de assistir muitas temporadas Pokémon. Mas aí, jogando agora com vocês, até que é interessante o jogo. Tipo, não é tão lixo, não, e... Não é tão lixo. Não é tão, né? Não, tipo, ele tem as falhas dele, né? Podia ser bem melhor. Ele é uma parada bem básica, né? Acho que a partir do momento que eles aumentarem a integração entre os jogadores, né? Você poder trocar item, você poder trocar até Pokémons, acho que vai ficar bem melhor. Sim, você tá esperando isso mesmo. E também adicionar batalhas, né? Tipo, um PVP assim, que não necessariamente seja no estádio, né? Ah, não, eu acho que não compensa. Porque o sistema de batalhas aí do Pokémon GO é meio fraco. Por exemplo, ó, bate, bate, bate, bate, quem bater mais rápido ganha. É, pior que é verdade. Né, sim. Então, mas tipo assim, eu acho que é o seguinte: o que tá realmente faltando no Pokémon GO é realmente ter o sistema de trocas. Mas aí eles já implementaram um negócio muito bom, que eu achei muito bom mesmo, que é o sistema de raid, que é você versus boss. E cara, esse sistema de raid, tipo, chegou pra realmente ficar legal mesmo, pra fazer a diferença. Porque, olha, cara, era meio chato, realmente era meio enjoativo você pegar e jogar Pokémon GO, tipo, simplesmente só ter o quê? O estádio pra batalhar, você usar seus Pokémon mais fortes lá, pegar um estádio modo de boa, que é bom fato derrubar de estádio. O cara pode ser um level alto pra caramba, é muito fácil pegar derrubar estádio. Uhum. Então, tipo, ficar só nisso, entendeu? Daí eles colocaram os raids. Como estão colocando os personagens de raid lá, os boss, agora estão colocando o lendário também, na qual você necessita de players pra fazer. Ou seja, você chama um amiguinho do lado, chama, oh, vamos lá fazer raid, vamos lá derrubar tal Pokémon e tal. Você vai lá e derruba e vai, mano. Isso tá se tornando um jogo de muito legal. Eu, como eu tô jogando desde quase o começo do jogo, acredito muito mesmo que, assim, melhorou muito desde o início até agora. Claro que eu não fiquei muito feliz que lançaram a segunda geração, porque eu gostava da primeira geração e, além de que, poxa, eu nem peguei todos os Pokémons da primeira geração ainda, os caras já vai lançar a segunda, né? Então, tá previsto que vai lançar a terceira geração já. Exato, mano. Já vão lançar a terceira, então eu fico, caramba, mano. Eu nem terminei a primeira geração ainda, já querem lançar a segunda, mano. Eu já sou mais chegado na segunda, né, na geração, então eu preferia que faça um pouquinho mais de tempo ainda. É, então, aí que tá, e esses caras já vão lançar a terceira. Eu acho que eles estão sendo muito acelerados, né, esse negócio de lançar Pokémon e as gerações e tal, mas eles estão fazendo isso pelo fato de que muita gente tá achando enjoativo o Pokémon porque tá parando sempre na mesma. Como lançou esse Pokémon Fest aí, que teve o quê? Os Pokémon lendários e tal, aí meio que fez o quê? O pessoal gostar, né? Novamente. E os lendários agora tá chamando muita atenção. Muita gente gastou dinheiro pra conseguir os lendários. E eu sou uma dessas pessoas. Só falar lendário que me dá más recordações, cara. Duas vezes eu dei Raikou e não consegui, cara. O Vinícius já tem o Raikou. Não, cara. É, mas não é fácil pra capturar, não, cara. É difícil. É uma batalha difícil, eu preciso de pelo menos 8 players pra jogar, todo mundo level alto e tal. Cara, é realmente tenso. Porém... É legal. É legal. É, porém... Reúne bastante pessoas e fica naquela animação, né? Porque você parar pra ver, não tem espaço pra um hack chegar e falar assim, ah, vou jogar de longe. É. Se você faz um grupo fechado, mano, já era, cara. É uma das cartadas mesmo, né, que eles lançaram pra tentar dar uma animada assim no jogo, né? Porque realmente ele cumpre aquela premissa do jogo, né? Você vai precisar de mais pessoas ali pra poder jogar e ainda de quebra, né? Vai conseguir, vai ter a chance, né, de pegar um Pokémon lendário ali, que é uma parada que todo mundo quer, né? Com certeza. Só que o detalhe que eu tava vendo que no evento de lançamento aí desse evento dos Pokémons lendários, a própria Niantic lá sofreu problemas no lançamento desse evento lá. Parece que muitos players não conseguiram entrar. É porque os servidores deu um erro lá, né? Sim, aí tinha até uma galera zoando, né? Porque eles mesmos viram que ninguém mais estava jogando, que eles não esperavam que tanta gente fosse se interessar pelo evento e acabou que teve uma demanda tão grande e os servers acabaram caindo. É, exatamente o que aconteceu. Aí parece que eles recompensaram quem tava lá no evento com coins lá no Pokémon e tal, mas foi bem isso, cara. Tipo, hoje em dia é bem difícil você ver mais alguém falando assim que joga mesmo. Ficou uma parada bem fechada, né, pro grupos. Então eles vão ter que se mexer aí pra conseguir atrair novos jogadores, né, ou reconquistar aquela galera que jogou no começo e depois parou. Não sei, né, se ficar lançando só pokémons novos toda hora. Acho que esse esquema de eventos é uma boa, né? Tá renovando ali os eventos com uma certa periodicidade, porque a galera vai querer, né, pokémons melhores, pokémons raros, mais fortes. Ou tipo, Double XP. Nossa, Double XP, evento de Double XP foi melhor, cara. Já teve, já? Teve, dois eventos já. É, isso aí é bom mesmo, porque, cara, chega um ponto ali que fica difícil de upar, mano. Nossa, nem me fale. Eu tô sofrendo level 33. Poxa, level 33 é 1 milhão de XP pra upar. Caraca. Sabe quanto XP você ganha pra pegar cada Pokémon? Por volta de 250. É. Junta 1 milhão assim. Cara, é complicado, velho. Um dia você upa, cara, um dia. Um dia eu tô lá, mas, poxa vida, né, cara? Você podia dar uma ajudadinha, né? O jogo também, né, tem uma espécie de lojinha ali, né, que eu acho que é ali onde eles tentam ganhar dinheiro, né, que aí você pode comprar alguns itens lá que podem facilitar a tua vida ali, né. Tem algum item que, tipo, seja, que é obrigatório você comprar? Acho que não, né? Que você é obrigatório, olha, cara. Não, que, tipo, você vai precisar muito dele e só tem na loja. Tem. Bag. É, mochila. Você expandir sua mochila é extremamente essencial, cara. Tipo, principalmente mochila de itens. Se você é um cara que fala, ah, vou usar bastante poção, vou precisar de bastante pokébola, mano, expande a bag, porque é um negócio de louco. Se pokémon, você pode deixar pro final, mas, mano, expande a bag de itens, porque é extremamente necessário. É uma boa dica aí, se alguém tá começando agora. Mano, se você ganhar a moedinha, mano, expande a bag de itens. Quando ficar no level maior, vai ficar muito mais difícil você pegar muito item, porque quando você é level baixo, você vai upando e ganhando item, vai upando e ganhando item, upa, ganha item, upa, ganha item. Mas você jogando agora no level alto, você não ganha item fácil, porque você não upa com tanta frequência, entendeu? Então você não vai ter uma quantidade de itens pra poder fazer esse esquema, entendeu? Bom, então, né, mas a gente tava falando ali da questão de adicionar um PVP, né? Dando um Google aí, uma das primeiras notícias que aparece é uma entrevista aí do CEO da Pokémon Company falando sobre isso, né? Inclusive nessa entrevista lá tem um dado que o Pokémon Go atingiu a receita de $2 bilhões. Nossa. Que é uma receita de respeito, né? Se você for parar pra pensar. Quem me dera ter uma receita dessa. Mas além desses 2 bilhões, né? O CEO falou que, tipo, isso aí é só 10% do esperado só. Nossa. Ou seja, então eles têm um plano bem ambicioso pra faturar bem mais com Pokémon. E aí, né, ele falou que tem plano, sim, pra em breve adicionar aí sistema de negociações, batalhas, PVP e outras possibilidades. Ele também falou que eles estão pensando na ideia aí de ter Pokémons frios, em climas frios, e também e vice-versa, né? Nossa, Pokémons quentes, né? Só que aí ele falou, né, que, tipo, quem mora em país tropical, né, não ia conseguir nunca pegar os Pokémons frios, né? Então, não é muito bom, não. Né, que até ele fala assim, né, que, por exemplo, como o Pikachu e outros pokémons elétricos, se eles aparecerem perto de regiões que tem usinas de energia, será que isso ia ser bom? Será que ia ser seguro? Com certeza não, né? Não, é, cara. Sempre eu penso, o pessoal bem entrou, uma usina elétrica, vou pegar um Pikachu ali, já pula o muro, Pikachu, morreu. Exato, cara. Tem muita gente sem noção mesmo. Acho que também foi uma das paradas que aumentou meu preconceito com o jogo no começo, era isso. Que tinha muito player sem noção, velho. Quando eu vi essas notícias lá de nego que cai jogando Pokémon, nego foi atropelado jogando Pokémon, eu falo, caraca, velho. Não pode, né? Eu não quero jogar esse jogo. Também, né, vai ter um novo jogo do Pokémon pro Nintendo Switch aí. É um jogo, eles vão criar do zero, né? Não, nem tipo um remake. É bom, né? Porque Switch tá fazendo um sucesso razoável. E também já deu, né? Tipo, de fazer remake, fazer... Acho que só pra... Pô, Nintendo... Pros portáteis da Nintendo tem uma cacetada de jogo de Pokémon, né? Então... Verdade. Se for fazer uma parada nova, acho que é muito bem-vindo. Eles pararam com o remake, só que tá tipo aquela retrocompatibilidade, fala. Uhum. Eles estão passando esses antigos, tipo Yellow, Blue, assim, para o 3DS. Rodar, só que no mesmo gráfico, né, antigamente. Ah, não tem tanta graça, assim. Eles podiam melhorar pelo menos o gráfico, né, velho? É, mas acho que é pra os que jogaram antigamente, usando agora, tá ligado? É, sei lá, não faz sentido, porque se você pegar, assim, o seu DS, por exemplo, você consegue jogar os jogos do Game Boy. A mesma coisa, você pode pegar o Game Boy de você e jogar o do Game Boy Color. Tipo, sei lá. Ah, não sei se é uma coisa que compensa. Talvez eles tenham só se afundando. Acho que não, é porque tem muita galera que vai gastar dinheiro, né? Então no final eles acabam fazendo grana com isso. É porque se parar pra ver, você viu o remake que vão lançar do Final Fantasy, não viu? 7? Do 7. Ah, eles vão mudar até a jogabilidade do jogo. Ele quer ficar bem livre, né? Pra batalha. Exato, além de ficar livre, não vai ser por fase, não é de turno. Não? Não, é Rack Slash. Você já mudou tudo já, então. Exatamente, entendeu? Eu ouvi dizer que não ia ser jogo, como posso dizer, full assim que possa pegar, tá ligado? Ia ser por episódio, né? É, acho que vai ser, porque vai ser muito grande o jogo. Nossa. Então, uma parada que aconteceu muito na época, né, do Pokémon foi... Muitos lugares se aproveitaram, né, do sucesso do jogo, né? Por exemplo, tinha alguns lugares assim que... Tinha Pokéstop perto, né? Tipo uma loja que tem Pokéstop perto. Tinha loja que tinha Pokéstop na loja. Exato, então aumentou muito o fluxo de pessoas ali, né? Não sei se a galera chegava a comprar alguma coisa, consumir alguma coisa. Eu acho que não, porque é só passar na frente e usar e pronto, e passar mais longe. Porque se você parar pra pensar, as igrejas teriam muito sucesso agora. Se for parar pra pensar. Verdade. Porque a igreja virou estádio, Pokéstop, virou tudo. Todas as igrejas da cidade têm Pokéstop. Mas muito lugar, né? Tipo parque, assim, que, querendo ou não, devido justamente ao celular e jogos eletrônicos, deu uma diminuída, assim. Então a gente voltou aí no parque, assim, né? Porque o parque geralmente dá muito Pokémon. Sim, sim. Então... Pô, vocês viram o nome da igreja que tem aqui perto? No Pokéstop, como que tá marcado? Não. Igreja Deus não existe. Pô, como assim, mano? Esses caras é fogo. E era outra parada, assim, do Pokémon também, né? Os nomes de Pokéstop. Sempre foi um mistério. Quem é que dava os nomes para as Pokéstop e escolhia elas? Porque, cara, são nomes bizarros. Eu acho, só não é certeza, de um jogo chamado Ingress. Eu não sei se existia na época, eu posso estar errado. Porque existe um jogo da Niantic chamado Ingress, na qual eu ouvi falar que muita gente tá criando Pokéstop usando esse jogo. Você pode pegar level 8 e você pode te falar assim, ah, agora que eu tenho level 8, eu posso pensar aqui, pode abrir um portal aqui. E esse portal acaba virando Pokéstop no Pokémon. Então, tipo, falei, caramba, os jogos interligados aí, eu nem sabia. durante algum tempo, né, nesse momento de auge aí do Pokémon, Pokémon Go, ele foi falado por muita gente. É, por exemplo, nos Estados Unidos, teve operadora de celular que ofereceu o plano lá com o Pokémon Go ilimitado para os clientes. Sério? Por que não ofereceu no Brasil? Brasil, cara. É, Brasil. Com certeza, cara. Na época das Olimpíadas ali, o prefeito do Rio lá disse que fez um lobby lá pedindo para que o aplicativo fosse lançado aqui antes do início dos Jogos Olímpicos, né? Pra galera poder jogar, né? Porque eu acho que no Brasil, demorou para lançar aqui. O Brasil demorou mais que nos outros países. Eu lembro que teve até uma gambiarra, né? A galera teve que fazer gambiarra para baixar. Aí ficou com medo que tava rolando ban e quem baixasse o aplicativo gambiarra. Então, aí que tá. Eles usavam Flash GPS, que é o hack, pra poder jogar. Então tava tendo bastante ban por causa disso. É, eu lembro. Esse começo foi realmente um pouco conturbado. Mas, caraca, a galera não sabe esperar, né? É, mano. Se fosse o caso de não fosse lançar aqui, beleza. Acho que até valeria. Mas como é lançar? É só esperar dois dias, três dias, uma semana a mais, não dá pra entender, né? Verdade. Ué, nos Estados Unidos foi reportado que houve um aumento de fluxo de visitantes incomum nos parques nacionais lá, principalmente ali em Washington e nos museus ali, que a galera já nem ia quase nos lugares, né? Só turistas mesmo, e teve um fluxo bem grande nessa época aí de Pokémon. Na campanha presidencial, na última aí dos Estados Unidos, né? O Donald Trump e a Hillary Clinton mencionaram o aplicativo durante suas campanhas. O The Rock lá, né? O Dwayne Johnson fez um comercial também em que ele representa um Pokémon raro. Sério isso? É, tipo, Pokémon raro, tipo, é o The Rock, tá ligado? Esse comercial. A música tema do Pokémon, né? Teve um aumento de 630% de ouvintes no Spotify durante o mês de lançamento do jogo. Nossa! E alguns serviços de streaming, né? Que tem as temporadas de Pokémon disponibilizadas também tiveram um aumento no número de visualizações da série. Então, é realmente que durante esse período aí que o Pokémon bombou, muita gente... Outras coisas foram na onda também, né? Não ficou só no jogo ali. O aplicativo também foi criticado, né? Por usar locais como cemitérios e memoriais pra adicionar Pokéstops, né? Bom, aqui, né? No cemitério aqui de Suzano, tem um só. É o Pokéstop. Agora, lá no de São Paulo, cada tumba tem um Pokéstop. Caraca. O negócio é louco lá. Uma empresa holandesa, a ProRail, também reclamou, tipo, não sei se chegou a processar a Niantic, mas porque teve muitas invasões ali nas dependências da empresa pra galera pegar Pokémon lá. Isso que falou, né? Que a galera... Não sabe respeitar. É, né? Olha aqui. A distribuição de Pokéstops e ginásio no jogo, baseados no portais de Ingress. Falei? Jogo de realidade aumentada com temática ficção científica. E tem esse problema também, né, de ter muitos lugares com várias... Pokéstops, estádios e outros lugares que não tem nada, né? Absolutamente nada. Exatamente. Acho que eles estão mexendo nisso um pouco agora, né? Que nem eu falei pra vocês recentemente, na minha rua não tinha nada, por exemplo. Agora já tem Pokéstop, tem estádio lá, então acho que eles estão melhorando isso aos poucos. Aí, em 20 de julho de 2016, foi relatado que um garoto de 18 anos de idade na Guatemala foi baleado enquanto ele jogava Pokémon. Nossa! Essa foi a primeira morte relatada em conexão com o aplicativo. O primo desse cara aí, né? Tava junto e também levou um tiro no pé. A polícia especula que atiradores utilizaram o recurso de GPS do jogo para encontrar os dois. Ô, louco, mano. No Japão, o primeiro acidente ocorreu poucas horas depois do lançamento do jogo. Porra, Japão aí não, né? Tinha que ser, mano. No Egito, o Comitê de Segurança Nacional considerou o jogo como uma ferramenta de espionagem. Não, um líder russo declarou que o jogo cheira a satanismo. Oxi! É, sempre tem que ter, né? Mas na verdade, né, Pokémon significa pequenos demônios, né? Vocês estão ligados, né? Pequenos demônios. Esse jogo é satânico mesmo. Pokémon? É. Tá pequenos demônios. Esse jogo é satanismo. Tá errado. Satanismo total, cara. Não, jogo tá errado essa tradução aí, mano. Eu nunca joguei. Pokémon Monsta. Ainda bem que eu nunca joguei. São monstros de bolso. Não, pequenos demônios. Esse jogo é satânico. Não vem com essa não. Minha mãe também falava direto pra mim. Ela queimou um monte de carta minha do Yu-Gi-Oh! Por causa disso. Quando você tá jogando ali a Pokébola pra aprisionar o Pokémon, você tá aprisionando a alma dele. Ixi, eu aprisiono a alma, depois vendo ela, tá suave, mano. Troco por um doce ainda, ó. Suave. Então, eu adoro essa ideia, hein, cara. Então realmente é melhor se manter longe desse jogo satânico. Arábia Saudita, o jogo foi proibido. Tem motivo algum? Em 2001, o jogo de cartas do Pokémon tinha sido proibido porque ele foi considerado como um jogo de azar. E aí, seguindo essa premissa, ele também foi... Pokémon GO também foi proibido. Também teve a questão, né, da galera falar da confidencialidade dos dados, né? Porque o jogo pegava ali tua localização, pegava tuas informações. Mas, cara, tipo, é aquilo, né? O que não pega sua informação hoje em dia? Exato. A partir do momento que você tá instalando qualquer aplicativo lá, ninguém lê os termos, né? Todo mundo instala e só dá aceite lá. Então, pô, Facebook, Instagram, WhatsApp, todas essas paradas sabem da sua vida mais do que você mesmo e ninguém fala nada, né? Aí você vai ver, né? É. Pokémon, que é um jogo, tá pegando seus dados. Pra quê? Vender? É, provavelmente, né? Provavelmente. Mas que nem o caso, ele só pega a sua localização só, né? Não sei se ele... Localização e a câmera. Né? Acho que é as duas paradas que ele pega ali. Mas não sei, né? Tipo... Localização, câmera e armazenamento interno. Se eu não me engano, eram esses três números. É, mas não faz diferença, porque, cara, você vai ler se for parar pra ler o termo do Facebook ali, ou do Instagram, tipo, você vai deletar tua conta na hora, porque você tá abrindo mão de muita coisa ali. A partir do momento que você colocou uma foto ali, você tá liberando o uso dela pelo site e por outras coisas, e tudo que você clica ali também, né? As coisas que você segue, todas as coisas que você curte, são todas direcionadas, né? Tanto que o Facebook de uma pessoa nunca é igual ao da outra, né? É totalmente baseada na forma como você... É, exato. Então, acho que... Basicamente é isso, né? O Pokémon GO teve os seus momentos de auge ali, no começo virou uma febre, mas hoje já é, caiu ali um pouco no conceito. É, galera enjoou, galera abandonou, né? Teve essa questão do preconceito também, né? Muita gente teve preconceito com o jogo. Não sei, o que será que os otakus acham do Pokémon GO? Será que eles não acharam uma adaptação fiel também, o Pokémon GO? Então, eu conheço alguns otakus e muitos deles não jogam. Jogaram no começo e pararam, igual todas as outras pessoas. É exatamente o que eles sempre falam pra mim. Poxa, cara, enjoativo, sempre faz a mesma coisa, não tem nada de novo, não tem nada de nenhuma missão pra fazer, nem nada, fica chato. Sempre as mesmas desculpas, tá ligado? Bom, eu não posso culpar eles se o jogo acaba aqui enjoando eles em si, sabe? Mas... É, tem uma parte ali que vai do gosto pessoal mesmo de cada um, né? Realmente, vai ter gente que não vai gostar da parada. Mas também tem outra parte ali que é da responsabilidade ali dos produtores do jogo em manter o jogo interessante, né? Pra quem tá jogando e pra atrair novas pessoas. Acho que essa questão aí também pode ser melhorada, né? Dá pra... Querendo ou não, Pokémon é uma parada que tem bastante conteúdo pra ser explorado, né? Então dá pra eles adicionarem bastante coisa ainda. A gente falou fazer vários eventos, adicionarem novas funcionalidades no jogo. Mas, sei lá, por enquanto eu acho que dá pra jogar sim, é jogável. Mas acho que não vira jogar sozinho, né? Você tem que ter uma galera ali ao seu redor, né? Que você... Que joga junto com você. Realmente, se você jogar sozinho, deve perder muita graça. Porque principalmente no começo ali, pra você upar, né? Você não tem muita coisa ali pra usar. Você também pode pegar os estádios. Então, ele acaba caindo na questão do próprio objetivo dele, né? Como é um jogo de grupo, né? Se você tá sozinho aí no meio do seu círculo social, você acaba ficando abandonado sem poder jogar, sei lá. Que seja uma pessoa social, né? Que vai lá onde tá a galera tá jogando e faça amigos lá. Mas se for na internet deve ter, né? Deve ter grupos aí de quem joga na internet. Então, eu consegui grupo pra jogar jogando na rua. Eu fui jogando e tal, daí eu falei com um carinha lá que tava fazendo raid. Falei se eles podiam incluir na raid do boss, né? Que era pra pegar as ápidos, né? Daí o carinha falou assim, ô, mano, a gente tem um grupo, se você quiser fazer parte do grupo. Aí me jogaram no grupo. E tipo, aí como eu quero marcar raid com a galera, eu já mando no grupo, ó, galera, raid aqui, rolando, alguém vem, alguém não vem, já vou... Tipo, fazer o esquema todo e, tipo, junta 20 pessoas, 15 pessoas pra fazer uma raid, aí fica legal. Acho que é isso, então. No geral, então, vocês recomendam o jogo? O que vocês acham que tem que melhorar? Recomendo completamente o jogo. É um jogo muito legal se você quer jogar com um amigo, se você quer upar com seu amigo, zoar, sair por aí e jogar ao mesmo tempo. Tipo, é uma ideia muito legal. Eu super recomendo. O que precisa ser melhorado? Eu acho que deve ter o sistema de trocas. Sistema de trocas, por exemplo, de itens e de pokémons. Não acho que venha a vir bom, a ser bom eles instalarem o sistema de PVP. Porque não tem sentido o Pokémon GO ter PVP, sendo que o tipo de batalha não é de turno. O tipo de batalha é o quê? Você clica e desvia, clica e desvia. Se ficar nisso, o jogo não acaba. Uhum. E fica nisso pra sempre. Recomendo também. Acho que é a terceira ou quarta vez que eu instalo novamente no meu celular. Porque no começo era aquele negócio, né? Instala, joga um pouquinho com o Jun, aí enjoa, desinstala. Vai ficar nesse loop aí. Só que dessa vez começou a ter raid, ficou mais da hora o jogo, então decidi manter o jogo ali no meu celular e tá legal. Primeira vez que eu joguei com quantas pessoas que vieram aquele dia na praça, Jun? 16. 16 pessoas tentando derrotar um Pokémon lendário lá e tipo, mano, é muito legal. Uma novidade pra mim, cara. Muito louco. Muito bom, então eu recomendo, cara. Tipo, e como o Jun disse, né? Não jogue sozinho, porque você enjoa rapidão. Bom, é isso então, né? O jogo claramente precisa de algumas melhorias, né? Mas no geral, pra jogar ali com a tua turma, né? Enquanto você tá dando seu rolê ali, né? Nem precisa jogar todo dia, né? Tipo, você ser um viciadão, caraca, pra zupar todo dia aqui. Acho que não, acho que só pra você abrir ali de vez em quando ali, enquanto você tá dando uma volta, enquanto você tá dando uma caminhada. Não é meu caso. Tem aqueles negocinhos de dias consecutivos, né? Você ganha mais. É, sim. É, então, mas ele dá pra jogar de várias formas. Tem a galera que try hard, né? Eu saio de casa, já ligo o Pokémon, independente pra onde eu tô indo. Eu posso estar indo no médico, posso estar com a perna arrancada, andando de cadeira de roda, tô com o celular ligado no Pokémon, cara. Você tem uma ideia, esse cara nunca desabilita a localização, velho. É, minha localização tá sempre aberta. É, então, você pode ser assim, mas você também pode, sei lá, jogar, fazer os seus objetivos aí, que nem eu, né? Só quero pegar os que eu vi na TV só, e pra mim tá bom. Então, bom, é isso. Com isso a gente fecha esse papo aí sobre Pokémon GO, esse um ano aí, um pouco mais de um ano de Pokémon GO, né? Aplicativo que sofreu essa queda brusca, assim, de popularidade. Pra fechar esse programa, a gente... Só fazer um rápido comentário ali, né? Que recentemente a gente teve lá na Aliança Cultural, né? Na Unidade Pinheiros, a nova unidade da Aliança Cultural. A gente foi convidado lá pra um dos eventos de abertura. Tá bem legal lá, né? Bom, eu nunca tinha ido em nenhuma das unidades da Aliança Cultural, né? Que é basicamente, né? Que o nome fala, é um centro cultural. Onde eles oferecem vários cursos, né? Pelo menos na unidade que a gente foi. Tem curso de desenho lá, né? Curso de origami, curso de mangá, né? Uhum. Pra fazer desenho. E curso de japonês também, né? Então, são vários cursos bem interessantes pra... Curso de pintura também, né? Pintura lá com... Kirigami também tinha. Então, existiam diversos cursos na quais o quê? Você reforça a sua cultura japonesa pra não deixar a cultura japonesa morrer aqui no Brasil. E também divulgar, né? Entre outras pessoas que não necessariamente são descendentes, né? Exatamente. Muita gente, como eles estavam dizendo lá, iam lá muito procurando o quê? Terapia. Porque tinha vida muito estressada e precisava de alguma forma pra tirar esse estresse do dia a dia. E é um jeito muito bom de você tirar esse estresse. Sim, sim. É. Bom, a gente não tá fazendo propaganda, né? A gente tá sendo pago pra isso, mas é que realmente o lugar é bem legal lá, né? A gente foi lá conhecer a unidade de Pinheiros. dinheiro, né? Não sei como é nas outras, né? Mas essa aí tá novinha em folha, né? Então a estrutura chama bastante atenção, né? Tudo novinho lá. Então se você é da região aí de Pinheiros, né? Vale a pena conhecer lá. E aí, pra quem se interessar, eu vou deixar o link aí da página deles, o site, pra vocês estarem conferindo lá. Então, no mais é isso, esse foi o episódio dessa semana, né? Acho que a gente conseguiu cumprir a meta, né? De episódio semana seguida, sem falhar, né? Semana passada teve o do Death Note. E esse episódio aqui de Pokémon GO, acho que semana que vem a gente tá de volta, né? Se tudo der certo, mas nunca é uma promessa. Nunca é uma promessa, nunca, por favor. Nunca é uma promessa. A questão é sempre esperar ali algo meio quinzenal, né? Uma semana sim, uma semana não, né? Mas quando der certo, a gente faz semanas seguidas aí. Também agradecer a galera aí, né? Tamo já rumo aos 6 mil downloads aí, então marca maneira demais. Como eu sempre digo, eu não esperava que a gente ia ter tantos ouvintes assim, né? Achei que isso ia ter tipo 2 downloads, o meu e da minha mãe só também. E o meu? Quem sabe aí até o fim do ano a gente chega a uma marca aí de 10 mil, que vai ter sido bem maneiro nesse período curto. Período bem curto, né? Menos de um ano de podcast. Então, bem legal. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima. Falou. Valeu, pessoal.